pensante, profissão, perigo. Na caminhada com disposição. Quem não treme não gela, só quem tá comigo. Tá ligado no meu corre, valoriza minha visão. Então respeita a caminhada, mó tempão que eu tô na pista. Se tu tá chegando agora, então chega devagar. Nós não tá pela fama, só melhora pra família. Falador não atravessa, senão vou te atropelar. A vida é uma só, o hype vai, o hype vem. Ninguém é mais que ninguém, isso eu aprendi em casa. No jogo dessa vida, nós só vale o que tem. Por isso que tamo vivo e a nossa rima nunca para. Tu não tava ligado, mas a gente te avisa. Fazer parte do contexto é muito mais do que fica na brisa. Tu não tava lá, eu tô lá do início. Como um vício desde moleque, apreciando um bom som. Lapidando o diamante pra surgir o meu dom. Não foi assim tão fácil, o dinheiro era escasso. Era muita rima e pouco espaço. Microfone tatuado no braço. Nós capinamos terrenos. Tentaram me esconder nossa importância nessa construção que também temos. Falta pra escola pra aprender. Movimento que vem da rua é muito mais do que se vê. Mais que visualizações, brilha mais que seus cifrões. Faz pose de chefe, mas pra nós não passam de fanfarrões. MC, se estudasse, talvez passava de classe. Nota zero em conteúdo, se no seu mundo isso contasse. Então aqui é aula mesmo, aula, aulas e palestras. Preto velho, rima nova pra parar essas arestas. Mais do que festa, também é denúncia no mundo. Verdade, não vida, bagunça. Procure saber quem montou a passagem pra você ficar posturado. Num quilo de marra, sem grama de rima. Nem tudo que é bom tá na parte de cima, no forte ligado. Na mira do pop não tira o brilho do nosso legado. Original, tenta copiar, mas não faz igual. Cara de mal, pra nós é piada aqui no meu quintal. Tome cuidado, garoto, não brinca com fogo antes que se queime. Saiba, nossa plataforma é mais rap, menos game. A vida é uma só, o hype vai, o hype vem. Ninguém é mais que ninguém, isso eu aprendi em casa. No jogo dessa vida, nós só vale o que tem. Por isso que tamo vivo e a nossa rima nunca para. A vida é uma só, o hype vai, o hype vem. Ninguém é mais que ninguém, isso eu aprendi em casa. No jogo dessa vida, nós só vale o que tem. Por isso que tamo vivo e a nossa rima nunca para. Máximo respeito aos que vieram antes de mim. Pavimentado todo o caminho pra que eu pudesse ser assim. Passando aquela visão despertadora de consciência. Velha guarda, old school, pra nós é grande referência. Hip hop de raiz, o que você me diz? Com grafite do BB Boy na mesma festa. Bambata fica feliz. Desligaram nosso som, mas não apagaram nossa luz. Eles não querem falar, mas a nossa história nos conduz. E tamo vivo, vamos livre, nosso verso ainda vive. As flores me levam para lugares que eu nunca estive. Como Steve Wonder enxergando pelo ouvido. Letra fake, voz zoada, babação de ovo de bandido. A cena pode mais, Coca-Cola tá sem gás. Aqueles papo mais pra frente que faz nós andar pra trás. Conversa de derrubada, própria história negada. Tem gente elogiando o flow que fala um monte de nada. Leia o livro do negão e veja como é que faz. Dinheiro traz status, mas nem se notário ser sagaz. Alarmar o nome no como uma grande promessa. Chegou voado, fez barulho, bem saiu com a mesma pressa. No pique vacilou, a gente sabe como é. Não construiu, não mete a mão, tá na mancada, mete o pé. Ele mentiu que era do morro, emocionado, acredita. Bate palma da moral em qualquer merda que é escrita. A vida é uma só, o hype vai, o hype vem. Ninguém é mais que ninguém, isso eu aprendi em casa. No jogo dessa vida, nós só vale o que tem. Por isso que tamo vivo e a nossa rima nunca para. A vida é uma só, o hype vai, o hype vem. Ninguém é mais que ninguém, isso eu aprendi em casa. No jogo dessa vida, nós só vale o que tem. Por isso que tamo vivo e a nossa rima nunca para.